7233, autorista passando em Sevilha, chegada ao Bosque para 4000 pés, ajuste na 019. Canal 7233, informa que o estudo é chiado no seu rádio. Chama o centro de ciclo, frequência 125 decimal 45, alternativa 26 decimal 85. Ei, afirmativo 2545 2685, boa noite, obrigado. Bom dia. Obrigado. Canelinha 212, autorizado de LFT, posto estabilizado. Canelinha 2, não deixamos terminar a frequência 1, 8, 9, 5. quanto isso. M2-2, autorizado o pouso, são 0,150 graus, 0,3 nós. Eu pouso no 0,6, no solo aos 27, taxi via Alfa Juliet, portão 3. 7236, até para 2010, autorizado pela TEC-6, após estabilizado. O ajuste 1-0 no lado. Zona 7236, controle. 7337, vai descer para 2000, com o início 19, vai ficar estabilizado. Four information alpha, Sun 11 requesting clearance to Madrid Barajas. 7-3-3, chama 3, frequência 8-3-9-5. Hello, Tower, good evening, Europa 084. Information Alpha Stand 11, requesting clearance to Madrid, Barajas. Roger, Europa 084. Stand by 1 minute to copy Barajas. Stand by 1 minute, Europa 084. O voo nós chegou no voo 723, está autorizado pouso na 10. O vento é 140 graus com 4 nós. Europa 084, are you ready to copy? Ahead for Europa 084. Europa 084, clear to Barajas. Initial level 310 via Papel Zulu 10 until November Tango Lima VOR after flight plan route. Departure from runway 10, left turn after takeoff, book a departure, and then VIPA transition. Departure frequency 120.8 and the score code 5020. Copy clear to destination via Zipar, Aperzulu 10, November Tango Lima, then flight plan route, flight level 310. Departure after runway 10 will be Puka, transition Zipar, Zipar, frequency for departure is 120.8 and scoring 5020, Europa 084. Europa 084, ready back is correct, report for pushback and startup. We are ready for push, Europa 084. We clear now, report for taxi, Europa 084. Get to push, we call for taxi, Europa 084. Três no solo, 39, taxi via Alfa, chame a cidade de Lete. Alfa, vou chamar a cidade de Lete, eu vou lá, é perfeito. 354, sendo identificação, chegada por médio autorizado, desde a baronilha de voo 050, linha chegada, altímetro 009. Zona 354, confirme a solicitação para o controle, informo clareza 3 da transmissão. Autorizado, desça inicialmente para 4.000 pés, voe para o Serra Vito 366 para o procedimento LS e o inscrito sendo zero. O portal 07, vou no 723, está autorizado o ingresso no pátio. Alerta, autorizado o ingresso no pátio para o 07, eu vou no 723. Europa 084, clear taxi via A71, taxiway India. Report for takeoff at holding point, runway 10. Copy from 1, taxiway India, we report holding point, runway 10, Europa 084. Tanavi 021, top copy. Autorizado Guarulhos, inicialmente o nível 320, via Antezulu 10 até Taubaté. A decolagem da 10, saída San Juan, transição ótima, controle 120.8, transponder 5023. Está autorizado Guarulhos, 1620, vou fazer o 10 até Taubaté, aí já está o transição ótima, controle 208, transponder 5023. Correto, resposta para o pushback acionamento, está 9021. Para 25003, altímetro 909, autorizado a final do procedimento, ele atingiu a pistola 0, reporte para a transmissora Victor 3-6. Para o número 1 afirmativo, informo que a clareza ainda permanece 3. Número 354, consigo como recebe o controle? Para 100%, clareza 3. Procede equipamento. Agora clareza 5, número 354. Obrigado. Europa 084 will be ready, 1-3. Roger, Europa 084. Clear line up and take off, runway 10 wind, 140 degrees, 04 knots. Clear line up and take off, runway 0, Europa 084. Papa 084, airborne at 51, contact Salvador, departure on 120 decimal 8. Hello, departure on 120, good day, Europa 084. Good flight, sir. Salvador, Panoit, Europa 084, passing 1300, on Puka departure. Aeropuerto 084, radio contact from the departure, climate flight level 310, via Puka departure. Climbing flight level 310 via Puka departure, Europa 084. Luna 354, passe nível, passe de radica 366, contrato final, interruptor, frequência 98, decimal 95. Patrão 102, Mato 5, gol. 354, terra 2366. Bono 134, ajuste 1099, pouso autorizado, então 061 40 graus 039. Sete, está livre o pouso, gol 1354, confirma com o recebo? É alto e claro, recebe 5x5. Obrigado. Área. contato no solo ao 57, chame a descontinuidade, continue o táxi via Alfa e reporte antes das ilhas, no 354. Ah, com certeza, passa no 354. Pátio Índia, chame o ponto espera para a decolagem. Descente o Pátio Índia, chame o ponto espera para a 9021. Quatro táxi Juliette, portão 1-0. Juliette 1-0, cuidado, 1-3-4. É? Começa 9021, tá pronto pra decolar. É 9021, autorizado, decolada, 0-vento é 1-5-0 graus, 0-4-9. Autorizado, decolar, está 9021. Passenger 84, calling to frequency 125.5, is enable 16.85. 1255, Europa 04, good day. 1255, good day. 1255, good day. Channel control, 1.08. Aracaju, O nível é o 190, via Whisky 33, a decola da 10, saída Conde, o controle 120258 e o transponder é o 0220. Autorizado Aracaju, decola da 10, com saída Conde, controle 208, transponder 0220. Correto, chama o push button acelerado, hoje na 6224. Nove 240, sendo identificação, chegada para mais um autorizado. Nesse dia, chegada para o nível de 2050. Autorizado. Só em 9021, que é autorizado após desvio, rua Armótica. Sente após desvio, rua Armótica, 9021. para o táxi. É 224. Liguna, deixa para 2000 país sem restrições, que não é o 098, autorizado a final do procedimento e aí é o rei da pista no zero, reporta estabilidade. Só 9021, chama o centro Recife, frequência no 28, correção no 25, decimal 1, alterna no 28, decimal 35. É 224, ciente, táxi à direita, chame para a decolagem do ponto espera, dá um zero. Fechada 224, autorizado decolar da 10, vento 150 graus, 04 mais. Zero 74, acione identificação, chegada por meio de uma autorizada, desça via para nível de voo 050. São 7 para bate 1, posição remota 14. Autorizado, né, posto certo. Ok, obrigado. F6224, decolado aos 14. Chame o controle, 20298. Controle 208, na verdade, está para aí. Chama 224, boa noite, contato radar, suba para o nível de 190, viu, suba a Conde. Suba a Conde, nível 190, 6224. Estabilizando 0-3-9-2-40. 0-9-2-40, completa sinal, chama o torre, continua no 8, sinal 9-5.